vida filme de terror. Dormi de conchinha na cama, ela dizendo que me ama. E a outra metade é tudo ao contrário. No fim de semana sou desmantelado. Saio na balada beijando de boca em boca, totalmente vida louca. Meu coração tá dividido, 50% pra ela, 50% pra barra. Eu não troco as duas. Meu coração tá dividido, 50% pra ela, 50% pra barra. Eu não troco as duas por nada. A primeira metade é amor, casa, filme de terror. Dormi de conchinha na cama, ela dizendo que me ama. E a outra metade é tudo ao contrário. No fim de semana sou desmantelado. Saio na balada beijando de boca em boca, totalmente vida louca. Meu coração tá dividido, 50% pra ela, 50% pra fada. Eu não troco as duas por nada. Meu coração tá dividido, 50% pra ela, 50% pra fada. Eu só vou ser assim, ó. Meu... O quê? 50% pra ela, 50% pra fada. As duas tapete mandam-me mais nada.